Oriente, Clareza 5, olha 201. Olimpo 01, ciente, disponível de voo 095. Ajuste em Salvador 10013. Torre Salvador, boa tarde, azul 4462, passando externo, baixar travado. Sente azul 4462, continue a aproximação, QNH 1013, vamos tráfego em direção ao 90 para decolagem. 4462. Oxené 6314, prossiga. Espera a velocidade, tá? Livre, Oxené 6314. Ponte 3154. Afirmo, Oceania 3154. Obrigado. Ponte pronto para decolagem, novembro aqui mais. Entre 1054 no solo 013, pé direito, solo 1209. Libera direito, solo 209, 3154. 758 e 56, vento 090 graus, 1612 de nós, tiro decolagem 10. Tiro decolagem 1058. Um ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3154. Pushback 3594, 9093. Trip autorizado, faz 3, reporte táxi. Reportar para o táxi. 13325, alterna 125, decimal 1. Ok, 5856, decolagem no 4, Oceano Transponder 5126, controle 1208. 5126208, obrigado, até logo. Web 5856. Jogo Estadão 17, livre decolagem, vento 090 graus, 1042. Boa tarde, Salvador, Webjet 5856, passando 3000. Controle 1208, o Webjet 5856. Oh, desculpa, senhorita. Oh, boa tarde, Webjet 5856, passando 4000. Web 5856, acione transponder 5126. 5126, Web 5856. Oceana 6314, autorizada a sinal ILSX-RE, reposta estabilizada. Livre sinal ILSX-RE, vai mandar estabilizada, Oceana 6314. Web, pode voar para o dissipar? Web 5856, contato radar, saída PUCA, submanter nível de voo 350. E posso voar direto de par? Aguarde, Web 5856. Aguardo, 5856. 6310, ciente, aguardo coordenação e cópia. 6387. Ciente, 6327. Salve Salvador, azul 4462, zona Fox. O azul, reporte antes da Juliette. O trip vai taxiar via Pátio Índia, o ajuste 1093, 3895 no ponto espera. controle, Papatango 98 Mike, vai para a bola, pede. Papatango 98 Mike, Matheus Consoles do Asma, corredor SL, no meu pé, reporta a fora da barra. Se preparar para a barra, 98 Mike. O 1396, sua identificação autorizada a chegar da mar e desça para o nível de voo 050. Já está, pegou no 395. Está estabilizando no IRS, visual com campo, Oceania 6314. Oceania 6314, chame torre 11895. 8895. 807 pode ir para 2000? Gol no 807, desce para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada a final ILS, reporta estabilidade. Reportará. Boa, Xané 6314, dá final de meia dúzia de milhas da 1-0. Xané 6314, boa tarde, continue a aproximação, Guinness 1-0-3, reporte baixada e travada. 1013, vai reportar baixada e travada, 6314, informa que perdeu a informação de localizador. Vai bater a posição, 3.5.4.9.0. Vai bater a posição, 4.9.0. Gente, aguarde o azul parquear no 3 após o mesmo início. No setor do pátio e está autorizado. Ilhéus 24, 10 decola, direita, saída da Euleda após DCT. Controle 120 decimal 8 e o transponder 51. Ok, autorizado Ilhéus 240, decola da 10, curva direita, Ilhéus Leda, direita, da Euleda. 1208 e transponder 5151 ao chamar 6327. 6327, correto, reporte pronto, correção. Já pronto, segundo para puxa. Pronto para puxa, cara. Gente, aguarde, seu número 2. Aguarde a falou o Oscar Lima Eco. Lima Eco, pro, siga. 43, com plano de voo visual para Serra Novembro, Serra Santa, todo ar, 08. O localizador, você vai ter esse interceptor? Obrigada, gol no 807, chame torre 11895. 295. Após liberação do controle, vai subir para o 085. Controle 120 decimal 8 e seu transponder 5115. Decola da 1-0, curva direita, corredor à serra, escrito 1000 pés, com o controle 20.8 para autorização para o 08. Aciona 5-1-1-5, senhor, está pronto para o ataque. 20-08, controle, qual o seu POB? É, meia dúzia. 0-meia dúzia, parte 3 autorizado, táxi até o final do parte 3, aguardando para ingressar no parte principal. Autorizado até o final do parque para a criança principal, o Oscar Lima. Externo, gol no 807, baixou e travou. Gente, continua a aproximação, informarei pista livre, gol no 807. 807. Na 6314, no solo 21, libere direita via Fox, solo 1, 21, 19. Direita via Fox, 219, Xené 6314. 00, aguarde coordenação Bravo Luiz. Sigo 490, vento 1 a 00 graus, 14 nós, livre pouso, pista 1 a 0. Correção, livre decolagem, 1 a 0. Alfa aguardando antes da Juliette. Via Alfa aguardando antes da Juliette, Xamé 634. Uma 807, livre pouso, pista na 0, vento 1 na 00 graus e na 02. Livre pouso no 01807. Siga. Complementando a informação que a gente passou para a torre, a gente estava a 7 milhas da cabeceira, perdemos um sinal de vocalizador, apenas o flight permaneceu constante e aproximadamente 5 milhas da cabeceira foi recuperado, foi máximo 30 segundos. Depois foi normal, o sinal continuou normal até o ponto. Gente, obrigado. O Loki está, vai ser inspecionado agora. A gente está mudando aí o procedimento de aproximação. Obrigado. Oi? Salvador, táxi via Índia, ponto espera torre, 1895, ajuste 1013. Negativo, o voo ainda está na cauda, autorizado a acionar na posição, aguardando para o push. Lima Eco, confirme sua posição? Ah, no final do 543, eu falei direto no Oscar. Ciente, siga o tráfego da Gol então até o ponto espera, ajuste 1013. Seguindo no Gol até o ponto espera, 1013, Oscar Lima Eco. Somos Salvador, boa tarde, é o Felipe 5627, com o CFPEC. 5627, ciente, aguarde coordenação, Aracaju. Possível nível 1950, Aracaju, 5627. Salve Salvador, Janel 6321. 807, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter. 321, mantém escuta. Escuta, 321. Tenha o procedimento o NDB Zulu. Gol 1396, 2 separa 2, meu pés, ajuste 1013. 2000, ajustado 1-0, 1-3, gol 1-3-9-6. Revisão, pro push 10-27-01. Autorizado, é portax. Guardará. Que Luiz que mantém a posição, tô com uma pane aqui no meu equipamento. Web 5729 afirma. Eu estou precisando fazer o RNAV da 10. Autorizado, Web 5729, vou enunciar a Vitor 367. Deixa para 2500 pés. Ajuste no 013. 2500, manda 367, 5729. paciência, mas enquanto esperamos. Ciência, tá 3297. Oscar Lima, né? Com a linha e não tem. A Lima tem o Oscar Lima. Uno 396, reporte na magnética 1-0-1 de Simbra. Afirmativo, reportará na 1-0-1 de Simbra, com 1-3-9-6. Manhã 49, decola 228, controle 1-2-0 de Sol 8, vamos. 208, grato, boa. Controle Salvador, boa tarde, Gol 649, cruza 2000, da El Leda. Gol 1649, contato radar, CD da El, submantendo nível de voo 240. Da El 240, Gol 649. 159. Solidar ao decolado para o Walker, né? Oxené 6327, pronto pro táxi com 73 a bordo, 73, autonomia 3 horas e 29 minutos, autonomia em Salvador. 327, via Índia, ajuste em Salvador 903, 1895, ponto espera. Via Índia, ponto espera 10, 1895, Oxené 6327. Passarei 2231, nós temos a identificação, autorizada a chegar da mar e reposta para a descida. Ok, identificou, vai reposta para a descida, alguma possibilidade de voar direto do táxi? Autorizado, passarei 2231. 2231. Solicito autorização de tráfego. É 321, ciente ao terceiro. 327, está pronto. Mantenha a posição, chama 6327. Mantenha a posição, 6327. Gol 396. Gol 1396, chame torre 11895. Obrigado. E aí, reportará cruzamento no final 35, na escuta o Oscar Limaico. Oi, bom dia, boa tarde, gol 396, situação final de distância. 327, autorizado ANI, mantém pista no zero. Autorizado ANI, mantém pista no zero, Xana 6327. Toma 396, continua a aproximação, informar a pista livre, reposta no externo, trem baixado e travado, que nega 1 a 0 no 3. 7, 8, 3. Aqui Luiz, pronto, a cópia. 327 é uma aliança em livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus, na meia dúzia de nós. Livre decolagem 1-0, chama 6327. Bom, aquele baiano para cruzamento, final 35. O cruzamento do eixo da 35, mantém a minha escuta, aguardando o transferência para o controle. É, aguardando transferência para o controle, o aquele baiano. O Bravo que Luiz, que está uma decolada 17, inicialmente com a esquerda no forte, 1000 pés, controle 1208, aciona 0116. Inicialmente a Lagoinha, depois em coordenação com o controle dos demais sobrevoos. Tá, 3217, reduz a velocidade para 2209. controle. Boa tarde, papapá, Oscar Lima Eco. Tô retornando em táxi. Oscar Lima Eco, mantém as condições individuais no corredor 1 no 1010, reporte em Farol da Barra. Sete, reportará Farol da Barra, Oscar Lima Eco. Alfa Tango Tango, acionou a notificação, pelo zero chegada a Mari, reporte para descida. Controle 120, deixa eu ver. 1208, deixa eu ver a 316, obrigado. Passarei 2231, disponível de voo 1900. 1900. Controle Oceania 6327. Oceania 6327, contato radar, saída da El, sub mantém nível de voo 240. Da El, sub mantém 240, Oceania 6327. Gol 1649, chame centro Recife, na frequência 13325, alterna 1251. 3325, assim você tá falando? 1251. 1251. 5627, autorizado, Aracaju, 150, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, após direto. Controle 120, decima 8, transponde 5172. 2231, desceparar 4000 pés, ajuste no 013. 4000 pés, 0 no 3231. A PUC, chama, pode direto. Total dando 0 com curva esquerda, 120, desceu 8, controle 5172 do transponder 3577. Correto, nível 150, reporte pronto, PUC. Vai apagar o PUC, acionamento 2567. Xenem é 321, cópia. Solo 1219, chegou a 396. Xenem é 321, cópia. Eu mantive, prossiga na escuta. É 321, autorizado. Brasília 320, tropezo Luna 7. Decoluna 0, curva direita, saída Arbor. Após Elefa, intercepta azul 17. Controle 1208, transponde 5157. 6321, autorizado Brasília, nível 320, conforme via Peruzulu 17, decolando da pista 10, curva direita após executa, árbor, transição, elefa, controle 1208, aciona 5157. É 321, correto, reporte pronto. Solo Salvador, boa tarde, voo 396. 396, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando para Juliette, Gono 396. Chegada Amã, desce a planilha de voo 080. Amã, desce a planilha de voo 080, controle o Oscar Lima Eco, através Farol da Barra. Papapá, Oscar Lima Eco, voe direto ao destino, topo nível de voo 085. Direto ao destino para o 085, Oscar Lima Eco. Então, 3217 autorizado. Desça para 2500 pés, ajusta no 013. Web 95729, chame torre, 11895. 1895, Torre Salvador, muito boa tarde, web 5729. 5729, boa tarde, continue a aproximação, reporte baixada de travado. Quem ligou no 013? Já está baixando travado, 5729, com 1013. 145 da sala, portão 4. Aguardando autorização para o pouso, objeto 5729. Boa tarde, 5729. Ciente 3145. Tá muito cedo ainda, seu plano que eu tô vendo aqui é os 17 da próxima. Tem que chegar no sistema ali, chama pra cópia. Obrigado. 3217, vai seguir tráfego da web 5729, próximo a Simbra, a 5.4 milhas, com 140 graus de speed. 535, 3217. Quilômetro Oscar, prossiga. Autorizado, suba para 7 mil pés, ajuste em Salvador no 013. Coluna 7, direita, Xé, controle 1208, transponder 0153. 17, chame torre, 11895. Vai chamar, estabilizando agora, 3217-1895, boa tarde. Para decolagem. Eu presto hoje. Jet 5729, autorizado pouso, pista na 0, vento 1-0 graus, 1-4-9. Ciente, ele pousa na 0, 5729. Direcionais comitais. Boa tarde, Torre Salvador, é o TAN 3217, número 2 na aproximação. 3217, continua a aproximação, quem negar 1-0, 1-3. Aguardando instruções. Continua, 3217. Na linha 327, suba com nível de voo 180. 8027. Vasco Luiz, que mantém a posição. Leva até a Papau, que lua meu ódio. Chama na Papau para ingressar na 1-7. Oceano M327, chame-se